Tenho que gostar de quem gostar de mim, dar amor a quem me queira amar também. Desse jeito eu não posso ser feliz, você não me faz bem. Você gosta de brincar comigo, sabe que eu te amo e quer se aproveitar. Você sempre sai com seus amigos e eu fico aqui sozinho a te esperar. Tô cansado desse jogo desleal, você tão feliz e eu aqui tão mal. Desse jeito eu não quero mais viver, tô pensando seriamente em deixar você. Tenho que gostar de quem gosta de mim, dar amor a quem me queira amar também. Desse jeito eu não posso ser feliz, porque você não some de vez. Tenho que gostar de quem gosta de mim, dar amor a quem me queira amar também. Desse jeito eu não posso ser feliz, você não me faz bem. Eu tô cansado desse jogo desleal, você tão feliz e eu aqui tão mal. Desse jeito eu não quero mais viver, tô pensando seriamente em deixar você. Tenho que gostar de quem gosta de mim, dar amor a quem me queira amar também. Desse jeito eu não posso ser feliz, porque você não some de vez. Tenho que gostar, quero ver vocês, dar amor a quem. Desse jeito eu não posso ser feliz, você. Tenho que gostar de quem gosta de mim, dar amor a quem me queira amar também. Desse jeito